Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nas Voltas do Globo. Edição de 17 de julho de 2013. Vamos hoje contar aos nossos ouvintes um bocadinho desta história do surgimento da música indie. Era inevitável que, num mundo tão comercial e tão restringido pela lei do capitalismo, enfim, surgisse um movimento que fosse não comercial. Isto, desde os anos 70 até à criação da licença Creative Commons, que basicamente retira a maior parte dos direitos autorais aos seus autores. Mas assim são cada vez mais os aderentes a este movimento e a esta licença, que permitem, por exemplo, que as obras sejam livremente distribuídas, sem fins lucrativos. É o que acontece com cada vez mais bandas que até já começam a disponibilizar nos seus próprios sites, mesmo aquelas que se regem pelo capitalismo, enfim, pela lei capitalista, não é? Não tem nada a ver com política, tem a ver apenas com a lei do ganhar menos, a lei do ganhar mais por cada vez menos. Mesmo estas, enfim, estas bandas e artistas que seguem essa ideologia já vão cedendo à lógica da livre distribuição. Mas, falando do movimento indie, ele surgiu então nos anos 70, porque a partir dessa altura começou a haver uma demasiada restrição. Era quase... Já era aconselhável lançar um CD ou um disco, na altura, pelo menos de 2 em 2 anos. Isto para que houvesse sempre novidades. Hoje em dia já é quase aconselhável ou quase imprescindível para quem quer estar no topo lançar um CD, vá, ok, de 2 em 2 anos, mas se desses 2 anos houver participações com outros artistas, um álbum ter em média 4 singles, quando no máximo que tinha por regra era 3, não é? E era consoante o número de vendas, não é? Agora, os singles já quase que sabemos quais é que vão ser, não é? Não há toda uma... Enfim, antes as coisas faziam-se com outra leveza, não é? E quanto mais surgiu este movimento, aliás, quanto mais estas leis comerciais foram apertando os artistas, maior foi o número de projetos indie que surgiu. E estes já se vão mantendo por vários anos. Alguns deles são Goldfrapp, por exemplo, ou também, se quisermos, os Maccabees, que se vão mantendo também já há bastante tempo, os da Maccabees, e que vão, enfim, são apenas 2 nomes, e que vão, sem dúvida, projetando enfim, a música indie para um patamar jamais pensado. A própria Lana Del Rey começou por ser uma cantora comercial, por assim dizer. Ela surgiu nessa vertente. O tema Video Game, que é uma versão de uma música grega. Digamos que o Video Game é uma melodia que basicamente teve um cariz comercial. Mas a própria cantora se recusaria a essa obrigatoriedade de lançar um tema, ou a um álbum, se quisermos, por ano. Isto fez com que a cantora voltasse ao mundo indie, de onde saiu, não como Lana Del Rey, mas como Lisa. A cantora é talvez um dos maiores exemplos de como há quem não resista a esta lei comercial e tenha o movimento indie como uma alternativa. Mais do que não obrigar ao lançamento de discos ano a ano, por exemplo, o movimento indie faz com que o CD, atualmente CD, valha pelo seu todo. Porque quem produz música, portanto, porque gosta e não para vender unicamente, acaba por ter um álbum muito mais diverso, se quiser, ou muito mais igual, se quiser, mas muito mais consolidado com as suas ideologias. Fazendo com mais gosto, consegue transmitir mais a mensagem e chegar mais ao seu público, ainda que o mesmo possa ter ser mais pequeno. Aliás, acaba por sê-lo, porque não comercial significa menos suporte para publicidade e também menos intenção de publicidade no sentido comercial do termo. Enfim, vai trazer por arrasto toda uma série de coisas que não agrada a este movimento independente. Inicialmente, o que mais conhecia era o indie folk e o indie rock. Atualmente já se vão conhecendo indie electro, indie pop, indie pop rock e já vamos tendo movimento independente. Qual é que é a principal diferença entre o indie e o que não é indie? A principal diferença é tão simplesmente esta. Digamos, o objetivo comercial fica para segundo ou terceiro plano ou até de todo excluído. Há artistas que nem fazem, lançam um novo disco, publicam inteiramente na internet, as pessoas baixam, ouvem, vão aos espetáculos e cantam essas músicas, etc. Não há muitas vezes até a gravação de um CD no suporte físico. Colocam um conjunto de faixas, de 1 a 10, por exemplo, o artista baixa aquele packzinho e está feito. É o CD. Há bandas e cada vez mais que fazem isso na América, nos Estados Unidos da América. Mas o que principalmente diferencia é a ideologia musical. Por exemplo, uma banda que se denomina de banda indie, elas nem se denominam quase, são reconhecidas automaticamente, não falam de amor, não falam de uma causa. Falam do que quiserem. Podem falar de amor, podem falar de causas, mas não obrigatoriamente. Elas não falam do que está na moda, falam do que lhes apetece, não é? Por isso é que o projeto Miúda se pode caracterizar como um projeto indie. Aliás, a própria ideologia da banda é esta. E cá está, mais uma vez, ótimos discos servido de forma precisamente para este movimento, não é? Também crescendo em Portugal. Os League, os próprios Bala, que sempre se caracterizaram como uma banda indie, aliás, o próprio tema, Ela Não Vai Deixar, que foi até o que fez mais sucesso dos Bala, este tema foi gravado maioritariamente sem alterações de significativas em termos de estúdio, né? A bateria saiu assim, não se ajeitou, não se remasterizou, enfim, fez só trabalho de estúdio natural, mas fora isso, nada, não é? E portanto, claro que aqui em Portugal, enfim, o movimento indie não tem praticamente nenhuma expressão, mas vai começando agora a ter, por um motivo muito simples. Vamos assistindo a uma desigualdade social, que nos Estados Unidos é muito mais grave do que aqui, e portanto este movimento indie vai sendo a contracorrente a estas leis comerciais obrigatórias, não é? Ora, é dos Estados Unidos que vem a maior parte do movimento, mas também já começa a vir de outros pontos do mundo. Do Canadá não é surpresa, é vizinho dos Estados Unidos. A surpresa que começa a ser é de França, Itália e até da própria Alemanha. E, portanto, há todo um movimento que, de facto, vai sendo acompanhado com uma certa curiosidade. Antes o indie era o indie rock, o indie folk até surgiu um bocadinho por causa dos Catatonia, do país de Gales, mais por aí, porque antes nem era, aliás, são assim o único nome de indie folk, não é? Embora folk é quase indie, não é? Porque só faz quase quem não tem objetivos comerciais, porque é folk, não vende, não tem a mesma saída, não é? Curiosamente, os Catatonia tiveram muita saída com essa, não é? Com esse, ou seja, eles fizeram daquela música aquilo que quiseram. O indie folk foi folk com base nos conhecimentos deles, nos gostos deles, no trabalho que eles quiseram fazer. Enfim, foi como quiseram, foi como saiu. Bom, nós vamos trazer aqui aos nossos ouvintes alguns destes temas, deste movimento indie, que se caracteriza também por ter um quê de experimental, né? E portanto acaba também por ser essa curiosidade. Nós vamos aqui trazer dois nomes em destaque, né? Alex e os Qvertys, que nos vão trazer Gun, que é o seu mais recente single. E o tema da Alex chama-se Locomotive. Aliás, chama-se Medicine, peço desculpa. São músicas, cá está, que tem o seu quê? Aliás, neste primeiro caso até é mais pop. Pop, pá, pop rock, como queiram. No caso, por exemplo, da. No caso, por exemplo, da. Da segunda música que nós vamos aqui ouvir, os Qwerty, eles são aquilo que são, o que querem. Mais pop, mais rock, enfim. Seguem a sua linha. Não há. Não há, portanto, uma. Enfim, não há, portanto, pronto, uma rigidez de género, não é? Eles são aquilo que quiserem ser. Não há um propósito obrigatoriamente comercial. É por isso que nós não os vemos por aí na Rivalta. Não é porque não tenha qualidade, é sim, precisamente, porque não é este o objetivo deles. Quando o Tame Impala veio cá a Portugal, foi um sucesso. Veio cá a Portugal, já não recordo se chegaram a vir ou não, mas creio que sim. Pelo menos tiveram com essa ideia, mas de facto, quando essa notícia chegou, houve uma reação muito positiva. Ou, por exemplo, o Django Django também tiveram uma reação muito positiva, precisamente porque o movimento indie tem ganho bastantes adeptos. Aqui em Portugal, nós temos como referência alguém que nós estamos aqui a ouvir, que são os League, também com o Golden Apps e os Miúda. Mas fora isso, não temos assim números de referência aqui. Lá fora são inúmeros e cada vez mais que há como referência, não? Os AIN, por exemplo, que são mais uma referência. Mas nós hoje vamos aqui ouvir estes quatro temas: Alex Jones com a música Medicine, também a música dos Qwerty's Gun, logo depois os Miúda com Quem Eu Quero, e por fim Golden Maps dos League. E eu despeço-me por aqui, desejando aos ouvintes a continuação de uma ótima tarde na companhia do canal. Já de seguida, de Tamisa a Yellowstone, já que falamos em música alternativa, de Tamisa a Yellowstone. Esperemos que gostem. Fique bem, tenham então uma boa tarde, e o Nas Voltas do Globo volta amanhã. I won't take my medicine, I won't settle my debts, no. Sell your house, sell your kids. Don't settle for less, no. Traveling around here. Canal 1. Quando alguém me diz para estar quieta, sinto logo que devo mexer-me. E sempre que era para estar calada, levantei-me e falei. Nunca fui de aceitar que as coisas são como são. Nem visto roupa que faça com que desapareça. Nunca fui de ir por onde os outros vão. E saio à rua não sabendo bem a direção. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Eu durmo com quem eu quero.